São Lucas capítulo 10, versículo 25. Quem não sabe onde está Lucas, está dentro da Bíblia. Fique tranquilo. Você achou ali? Amém? Graças a Deus, né? Diz assim: levantou-se um certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como vês? Pode se assentar. Graças a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto que nos ensina algumas coisas especiais para nós nessa noite. E hoje nós aprendemos na nossa escola dominical que a igreja não é a instituição, mas sim o coração aberto dos irmãos à pregação do Evangelho. E que o Evangelho, ele é acompanhado de graça, de misericórdia, de unção, de poder, né? E ele vem no sentido de abençoar, né, a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Esse texto nos ensina algo nessa noite que nós temos que aprender e refletir muito na nossa vida. Tá? Está me vindo bem? Amém. Esse caninho aqui me deixa meio assustado aqui, né? Mas vejam bem. A verdade é que chega diante de Jesus um certo doutor da lei com uma intenção errada diante de Jesus. E Jesus sempre foi o mestre de colocar verdades nos nossos lábios que nós conhecemos e temos que confessar. E muitas vezes nós agimos como aquelas crianças que, quando numa brincadeira de correr dentro de casa, derrubam o vaso da sala e quebram. E a mãe chega brava: quem foi que quebrou o vaso? E aí um diz assim: ah, quebrou porque ele me empurrou. Eu fiz isso porque ele me disse aquilo. E sempre se transfere a responsabilidade das coisas para os outros. E nunca nós assumimos a nossa real responsabilidade, sabendo que a resposta está em nós. A verdade é que nesse texto, quando chega esse homem, a Bíblia nos conta que ele é um doutor da lei. Não era uma pessoa desconhecedora de palavra, pois o doutor da lei da época era alguém instruído e responsável por ser o copista, por copiar os rolos da palavra de Deus, onde eram lidos na sinagoga. E quando esse rolo já ficava velho, deteriorado, o doutor da lei copiava ele em outro pergaminho e entregava esse rolo ao sacerdote para que o sacerdote o incinerasse. E somente o sacerdote podia abrir aquele rolo. Então não cabe aqui a desculpa de dizer que ele não conhecia a lei e nem a palavra, muito menos questionar sobre Deus e vida eterna. Mas tem uma palavrinha nesse texto que me chama a atenção. Quando ele se aproxima diante de Jesus, a Bíblia diz que ele chegou tentando-o, ou algumas versões aí dizem que ele chegou pondo Jesus à prova. E, amados, aqui mostra o conhecimento de Jesus, porque Jesus deu uma lição para ele, mostrando que o Senhor Jesus tinha conhecimento da palavra de Deus, porque ele é a palavra de Deus viva na sua essência. Ele não era um compêndio de religiosidade. E ele olha para aquele doutor da lei e diz assim: o que está escrito na tua lei? Como você lê? Jesus deu a prova que conhecia a lei dele. E aqui está o mestrado de Jesus. Quando ele fez aquele homem repetir, colocou na boca dele as verdades que estavam no seu coração e que ele precisou repetir quando ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças como a ti mesmo. Jesus olhou para ele e disse: respondeste bem, faça isso e viverás. Essa resposta de Jesus nos leva a identificar aqui uma pessoa que, além de chegar diante de Jesus com uma intenção errada, ele já começou a tropeçar quando ele não disse a Jesus, ou não chamou Jesus de um outro nome. Mas ele chegou com a primeira palavra pronunciada nos seus lábios, dizendo: Mestre. E lá em São João, Jesus declarou isso, quando ele disse: vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. O que é um mestre da palavra? Eu quero dizer para você que um mestre da palavra é aquele que vive o que ele ensina. Ele é a essência da palavra. O mestre da palavra tem os atributos de ser a verdade daquilo que a palavra de Deus rege, ensina e forma um caráter. Vejam que ele confessa essas verdades e quando Jesus responde para ele, respondesse bem, faça isso e viverás. E quando ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimentos como a ti mesmo e o teu próximo como a ti mesmo, ele aqui nos faz refletir algumas verdades do texto. Né? O que seria amar a Deus de todo o coração? Vamos repetir comigo essa noite? Do coração? Coração. Procede. Procede. Todas as saídas. Todas as saídas. Da vida. Da vida. O que ele quis ensinar com amar a Deus de todo o coração? É pôr o Senhor como prioridade na sua vida e Jesus ser o centro da sua vida. Jesus ser o foco de todas as atenções. E quando ele olhou para ele, disse também, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua razão de consciência, de toda a tua capacidade de adoração. Porque muitas vezes, irmãos, tem muita diferença. Né? Eu fico um tanto preocupado quando às vezes eu vou assim, em alguns lugares pregar, levar a palavra, eu escuto assim, a equipe de louvor falar assim, vamos cantar um corinho para a turma ficar quieta. Eu quero dizer que louvor não é apito de fábrica. Né? Apito de fábrica é o que chama todos para um lugar, né? Mas nessa noite eu louvo a Deus porque nós deixamos um ambiente solene e começamos a louvar o nome de Deus, né? Então a razão da consciência de adoração, ela foi nessa noite exemplificada nas atitudes do povo de Deus. Aí está a outra questão. E quando ele falou assim, de todo o teu entendimento, o que seria isso? Isso quer dizer que Deus te deu uma capacidade, uma inteligência. E tudo aquilo que Ele capacita você, seja em qualquer área da sua vida, serve para glorificar o nome de Jesus. Amém. E onde você andar, a Bíblia diz, né, que você é uma carta aberta, sal da terra e a luz para aqueles que se encontram. Sabe, as pessoas vão olhar você e vão dizer assim, olha, não sei o que esse irmão tem. Mas eu só sei que é muito bom estar do lado dele. Ele não sabe testemunhar do poder e da graça de Deus sobre a sua vida. Mas ele sabe sentir a graça de Deus sobre você. E também fala de todas as suas forças. Né? O que ele quis ensinar com isso também? Que Deus tem prazer em ver o louvor, né, dos jovens da igreja, das crianças, né? Porque eu lembro uma vez eu estava num retiro e disseram para mim, tio Mir, você vai participar do Enduro aqui no retiro? Eu digo, só se tiver uma ambulância da Eco. Né? Você vai jogar futebol conosco? Só se eu for a bola. Né? Então a minha capacidade já de atleta não serve mais. Né? Nós, os irmãos, né, tem a primeira idade, né, a segunda idade, né, a terceira, e daí tem aquela quarta idade que eu chamo a idade E. É a idade da eternidade, né? Então nós estaremos também, né, atingindo essa idade E, né? Mas quando Deus fala assim, de todas as tuas forças, isso quer dizer que a tua juventude, os anos e a saúde e a vitalidade que Deus te deu é um motivo para louvar e glorificar o nome, né? Eu louvo muito a Deus por isso, né? E eu vejo exemplos de amor a Deus, de amar a Deus nessas condições. Quando um dia eu fui num lugar chamado Feital, o Marcel estava comigo, e lá tinha o seu Francisco. Ele ainda está pregando lá. Ele já está com 80 e qualquer coisa. Ele não sabe ler. E ele pega, põe a Bíblia dele não tem o livro de Gênesis nem o de Apocalipse, ele já perdeu as páginas. Mas ele põe essa Bíblia na sela do cavalo, e ele sai convidando as pessoas para o culto, na congregação. E quando ele chega, ele chama a professora da igreja, da escola local, e ele chama a professora da igreja católica que dá aula nessa escola, e ela lê a Bíblia para ele e ele prega. Né? E com 80 e poucos anos, ainda tem a força para pregar a palavra. Né? Então isso é maravilhoso, e foi isso que Jesus olhou para esse monstro. Mas nós vamos escorrer nesse texto e vamos ver aqui algumas coisinhas que vão enguiçando no transcorrer dele. Podem ver uma coisa, né? E agora ele olha, e quando ele, Jesus interpela ele sobre essas questões, quando disse, respondeste bem, faça isso e viverás. Jesus ali identificou um cadáver de ministério bem maquiado. Tinha estampa, tinha liturgia, tinha o paramento, tinha a profissão de fé, mas era algo que não tinha nada a ver com aquilo que Jesus ensinava. E interessante que o Senhor Jesus sempre foi o mestre, posto às provas. Veja uma ocasião que quando Jesus estava ensinando, chegou essa mesma classe e perguntou para ele: Jesus, nos é lícito pagar o tributo a César? Se ele dissesse: não paguem, a turma do César, o lado de cá. Se ele dissesse: paguem, a turma dos judeus, o lado de cá. E ele olhou e disse: me tragam a moeda. De quem é o rosto na moeda? É do César. Então dê César, dê para César o que é de César. E dê para Deus o que é de Deus. Então, irmãos, está aí outra condição de se amar a Deus nessas condições. Veja que Jesus sempre foi o mestre da sabedoria. Ele sempre colocou nos nossos lábios verdades que nós conhecemos. Eu já contei aqui a historinha do campo largo, né? E vou repetir ela para nossa edificação. É como aquela criança orando de madrugada: Senhor, eu creio que é campo largo, porque eu creio que o Senhor vai abençoar campo largo. E os pais felizes da vida, nosso filho está orando, veja que benção, que ele tem uma missão evangelística com campo largo. Aí perguntam para ele de manhã: mas filho, por que você orou até altas horas da noite por campo largo? Ele disse: pai, porque na prova de geografia eu respondi que a capital do Paraná era Campo Largo, mas eu creio que Deus vai mudar essa situação. Então, irmão, muitas vezes nós nos aproximamos diante de Deus com intenções erradas e achamos que nossos sentimentos vão manipular a Deus, vão dar um jeitinho nas coisas, né? Felizmente, Deus não é brasileiro. Né? Ele é Senhor do céu e da terra. Né? E vejo que agora esse moço cai numa situação pior do que a primeira. Jesus identifica alguém que tinha toda a estampa, como aquela pessoa, a exemplo da figueira que tem sombra, é viçoso, espalha seus ramos, esboça uma cobertura espiritual, mas não produz um fruto. Jesus olhou para ele e disse: eu estou te conhecendo. E ele querendo justificar-se a si mesmo. E ele começa a cair nas contradições da sua própria verdade. E ele respondeu e disse: e quem é meu próximo? Jesus: muito bem, eu vou te ensinar quem é o teu próximo. Diz o texto, e Jesus começa a discorrer a história, que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, o qual caiu nas mãos dos salteadores, os quais o espancaram, o despojaram e deixando-o meio morto. Amados, está aqui uma das coisas que nós temos que aprender nesse texto. Porque o que, que significa a palavra Jerusalém? Você sabe me contar? Então vamos falar junto. Jerusalém? Jerusalém. Ah, estou me enrolando. Jerusalém? Jerusalém. Significa? Significa. Habitação da paz. Muitos crentes deixam dessa Jerusalém da comunhão de Deus. E conta a história que essa era uma estrada perigosa, era um atalho para Jericó. E era uma estrada muito assediada por assaltantes. E frequentemente a guarda pretoriana fazia o monitoramento dessa estrada. E diz o texto que esse homem caiu nas mãos dos salteadores. Ele apanhou, roubaram seus pertences. E ele foi espancado e deixando meio morto. Quantos crentes querem atalhos para céu? Não é verdade? Quando você fala de uma vida de compromisso, de oração, de leitura da palavra, de conhecimento, né? Uma vez eu já perguntei aqui, né? Quem é que já assistiu filme de terror? Levanta a mão bem alta aí. Aleluia! Nunca mais faça isso. Né? Porque ele fica que nem aquele crente, tipo a porta velha do filme de terror que só fica rangendo. Fala orar, ele é. Dê a palavra. É. Ir para a escola dominical, jejuar, e Jesus olha do céu para eles: menino, para você também, né? Então querem atalhos para céus, achando que o seu caminho pode ser manipulado segundo o teu querer, e querem pegar Jesus pelas mãos e querem dizer: Jesus, me siga que eu vou te ensinar qual é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E Jesus cruza o braço e diz: vai. Eu sou o Senhor, eu não sou teu mordomo. E veja que esse texto também nos ensina algo muito importante para a nossa vida nessa noite. Que quando aquele moço está espancado, aqui tem lições que nós podemos aprender. Jesus começa a dizer assim: e de igual modo também um certo sacerdote, vendo ele, passou de largo. Irmãos, quantas vezes as igrejas, nos seus preconceitos, passam de largo das pessoas necessitadas do amor de Deus. E as nossas atitudes podem motivar uma pessoa a estar na presença de Deus, como pode também motivar uma pessoa a se afastar da presença de Deus. Não é verdade? E o que que significa o termo passar de largo? Quantas vezes nós vemos pessoas que têm toda a estampa de uma religiosidade, mas são insensíveis ao amor de Deus e à misericórdia de Deus. Eu lembro uma vez, quando eu fui fazer uma pregação num lugar, o pastor local, né, combinou comigo. Eu lembro que até o Whindersson se disfarçou de mendigo numa manhã numa escola dominical. Né? Eu sempre gostei do Whindersson porque ele é muito original nos seus conceitos. Mas, né? Deixa eu guardar essa no caixa ali. Né? Mas veja uma coisa. E quando ele chegou, eu lembro que ele pegou uma garrafa, pôs chá, pôs um sapato velho, um negócio. Todo mundo passou de largo. Né? E um outro que eu vi foi cumprimentá-lo. Amado, Deus pode nos provar em muitas circunstâncias. Porque a palavra de Deus nos ensina que Deus é amor. E o maior compromisso da palavra de Deus é quando a gente dispõe o nosso tempo para amar a Deus de coração, alma, força e entendimento. Isso requer a disposição da nossa vida. Né? E às vezes nós até apresentamos desculpas para não fazer isso. Né? Exemplo, num texto que um diz assim: comprei um campo, importa ele vê-lo. O outro diz: comprei uma junta de bois, vou experimentá-lo. E outro ainda joga a culpa na mulher: casei, por causa dela não posso ir. Né? E a mulher já fica penitenciada. Né? E vejam que essa atitude do passar de largo mostra que muitas vezes as nossas atitudes, pessoas que não entenderam o amor de Deus e não sentiram a presença de Deus, lançam preconceito sobre as pessoas e rotulam essas pessoas e acham que essas pessoas nunca vão encontrar o amor de Deus. E vejam que Jesus começa a sua lição e diz assim: e do mesmo modo, um certo levita também, vendo ele, passou de largo. Esse passar de largo, meus irmãos, é uma atitude de pessoas que só vivem uma religiosidade, mas que não entenderam a graça e a misericórdia de Deus. E eu louvo a Deus pela nossa congregação, porque todas as vezes que o caminho da dificuldade nos foi apresentado na necessidade de alguém, vocês nunca passaram de largo. Ao contrário, vocês sempre estiveram presentes. E vejam vocês que continua a história. Jesus dá uma lição para ele: olha, alguém da sua classe viu, passou de largo, o outro também da sua classe viu, passou de largo, o outro estava lá. Mas, de igual modo, um samaritano ia de viagem. Quem era o samaritano? Era alguém desprezado pela elite dos judeus. Era alguém que não admitiam que ele fosse enquadrado na religião deles. Porque o samaritano não era considerado raça pura. Tinha miscigenação da raça. E Samaria, os judeus até evitavam passar por Samaria. E conta o texto, Jesus, na sua história, que esse samaritano, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Chegou aos pés dele e deitou-lhe sobre as suas feridas azeite e vinho. Mas o que que significa isso, essa íntima compaixão? Amados irmãos, não se pode falar de íntima compaixão se eu não me colocar no lugar de quem está passando aquela luta. E como é bom quando dentro da igreja a gente encontra alguém que ora com a gente, que abraça a gente, né? Alguém que sempre tem uma palavra amiga e diz: eu vim te ver, quero saber o que que você está precisando, como é que você está se sentindo. Isto para mim é evangelho. O resto para mim é só liturgia. Vejam que a íntima compaixão é regada de alguém que tem intimidade com a palavra de Deus. Porque a íntima compaixão é gerada. O mesmo sentimento que Jesus teve quando ele viu Jerusalém e moveu-se de íntima compaixão, quando ele viu enfermos, e a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão com aquelas pessoas. Os curava, os abençoava, os libertava. Aí que uma compaixão é um sentimento gerado pelo Espírito Santo. E só pode ter isso quem tem uma vida rica com o Espírito Santo de Deus. Você quer ser dotado desse sentimento? Diga amém. Veja você agora. O que que acontece? Jesus olha para ele e começa a contar que o bom samaritano, alguém desprezado, odiado, chega aos pés dele e deita azeite e vinho. Eu fiquei pensando o que seria esse azeite, o que seria esse vinho. Na bandeira do Evangelho Quadrangular tem uma cor. Que cor é o azeite? Amarelo. Não estou falando dele depois que fritou. Né? Aí ele está turvo. Né? O azeite representa a unção, o poder do Espírito Santo. E que você tenha a unção, a graça e o poder do Espírito Santo para levar para alguém que está vítima do mundo, vítima de Satanás, que você leve a graça de Deus e a tua unção e ensine essa pessoa a conhecer o amor de Deus. E o vinho? Que cor tem o vinho? Geralmente ele é um vermelhão, né? O vinho também representa a salvação, o sangue de Jesus. Então aquele bom samaritano, alguém desprezado, mas ele não passava de largo, ele não tinha a liturgia da lei, ele não tinha o preconceito, mas ele tinha duas coisas importantes. Ele tinha o amor, levava a unção, a graça de Deus, e levava a salvação para aquele que estava oprimido. Vejam vocês como é interessante isso. Como a palavra de Deus nos faz pensar, refletir. E a nossa igreja tem que ser acostumada a uma coisa muito importante, né? Tem alguém enfermo? Vamos continuar orando. Orando e buscando, porque esse nosso irmão, que precisa da graça de Deus, ele tem que sentir que tem um grupo que o ama, que se importa com ele, que cuida dele, que ora por ele, porque essas atitudes de samaritano são as que apacentam as ovelhas e que levam elas ao reino de Deus. Vejam vocês que, às vezes, a insensibilidade, esse passar de largo, faz com que as pessoas não encontrem o amor de Deus. Não sejam próximas da graça de Deus. Amados irmãos, eu louvo a Deus, porque aqui na nossa congregação eu vejo muita coisa. E a íntima compaixão tem que ser um sentimento que seja ele igual a todos. Eu sempre digo assim, quer se libertar, o problema é nosso. Não quero, o problema é seu. Então, uma igreja quando ora, quando move essa íntima compaixão, quando tem esse apego, essa afinidade, uma igreja cheia da graça de Deus, né? É a que move o coração, é a que resgata a alma, né? Eu lembro uma vez na Ribeira, dando uma aula sobre o amor de Deus, eu perguntei para os irmãos assim, se viesse alguém aqui com um machado e quisesse destruir a igreja, quebrar todos os bancos, o que vocês fariam? Lá tem a irmã Alice, uma senhora bem velhinha, assim, tem uns bracinhos fininhos. Ela disse assim, olha, pastor, eu ia levantar meus bracinhos, eu ia me agarrar no cabelo dele, primeiro eu ia aconselhar ele. Se ele não quisesse me escutar, eu ia me agarrar nos cabelos dele e desse o que desse, mas ele não ia quebrar o banco. Perguntei para o outro irmão, e você, irmão, o que que faria? Olha, pastor, eu ia aconselhar ele também. Agora, se ele não quisesse me ouvir, ele não ia fazer um desaforo para a casa de Deus. Eu ia pecar, depois ia pedir perdão, mas primeiro eu ia pegar minha espingarda e mandar ele para o inferno. Ah, tem um serviço de diaconato eficientíssimo, né? Aí eu perguntei para o outro, e você, o que que faria? Ele bateu com a mãozinha no banco, assim, tum, tum. Eu ia comprar um novo, pastor, mas esse ia para cima dele. Então, o amor à casa de Deus, né? Isso se reflete no amor e no cuidado dos irmãos. E como é bom quando alguém se importa com você, né? Como é bom quando alguém ora por você. Como é bom quando alguém manifesta essa íntima compaixão por você. Como é bom saber que enquanto você dorme, um grupo ora por você. E essa tem que ser a regra da igreja. Essa tem que ser a regra do amor a Deus, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Alguém cheio do Espírito Santo não precisa de uma catedral linda para pregar, não. E eu digo mais uma coisa para vocês. A íntima compaixão se requer salvar almas. De repente a gente vê um lugar que precisa de todas as nossas cadeiras, vai tudo. Aí a gente combina uma coisa, cada um vem de casa e traga uma cadeirinha para nós assistir o culto. Mas a íntima compaixão move isso. Né? A íntima compaixão move o dar-se, o negar-se a si mesmo. E como é bom quando a gente vê alguém abençoado. Né? Eu lembro quando eu era professor de uma escola dominical, lá numa igreja no São Brás, 7 horas da manhã eu descia no ponto final, tinha um homem assim abraçado com uma garrafa de pinga. E eu digo, eu vou levar esse homem para a igreja. E trouxe ele, vinha nós quatro. Ele, a pinga, a Bíblia e eu. Ele dizia assim, eu vou para a igreja, mas se eu levar minha garrafa, eu digo, pode trazer. E eu ponho ele na minha sala, estaleirado em quatro cadeiras, uma assim, outra assim, outra, depois eu caí para frente e uma atrás. E a minha superintendente, toda religiosa, Jomir, esse homem desse jeito e essa garrafa de pinga aí no canto. Eu digo, irmão, o evangelho que eu prego não está do tamanho de uma garrafa de pinga. E por sinal, é uma boa ideia. Deixa ela ali. E ela ficou assustada. Não me traga esse homem aqui. Ah, ele não deve entrar assim. Não. Então devo ensinar a palavra para ele lá fora. Isso. Ensine lá fora. Ela falou exatamente o que eu queria ouvir. Levei a classe no barranco, na rua. E dei aula lá. No outro domingo ela veio assim. O tio Miller está demitido do cargo de professor. Aí o pinguço olhou para mim. Aí, gordo, sobrou para você, hein? Mas como eu sou persistente, no outro domingo voltou nós quatro de volta. A Bíblia, a pinga, ele e eu. E eu perguntei assim, bom, agora eu sou aluno, onde que eu me matriculo? Lá na classe dos homens. Para encurtar a história. Hoje aquele irmão é vice-presidente do Conselho da Igreja. Isso nós. Se a gente não mostra. Eu lembro de uma aula do Marcel aqui que nos ensinou uma verdade muito grande sobre o dar-se. Não importa se a pessoa crê ou não, se ela vai aceitar ou não, se ela vai compreender ou não, se ela vai rejeitar ou não, importa que você foi o bom samaritano. E há muitas pessoas que estão caídas nos caminhos, que são mutiladas, são vítimas de Satanás, dos preconceitos, né? Sabe, irmãos, eu louvo a Deus por ter aqui uma porção de irmãos crentes a Jesus. Mas eu gostaria de ver entrar aqui, tá? Aqueles presos por Satanás, os viciados em droga, todos aqueles que são vítimas das tragédias de Satanás. Porque quando uma igreja tem íntima compaixão, dentro dela está o Espírito Santo. Vai entrar ele com a legião de demônios. Tá? Vai sair capeta por tudo que é lado de janela aí. Né? Mas ele vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Nós precisamos resgatar esses valores. Porque as igrejas hoje estão se tornando campos missionários dentro delas mesmas. E a palavra de Deus tem o id. Vejo que a íntima compaixão requer ousadia. Né? Requer a graça de Deus. Requer o negar-se. E esse moço conta que ele deitou azeite e vinho. Deu unção e salvação. E também ensina uma lição de prudência. Porque quando ele fez os curativos, pôs as ataduras, mostrou que se chegasse a guarda pretoriana, visse ele sozinho, sem fazer um curativo no homem, iam pensar que ele era o assaltante. E conta o texto que levou ele a uma estalagem. Né? E se envolveu com ele. E disse, olha, eu te dou 2 dinheiros aqui e eu vou seguir viagem. E tudo mais, quanto ele gastar, eu te pagarei quando voltar. E aí a minha pergunta, qual é a igreja que é feita para dar lucro? Ah, pastor, mas vai para o céu o teclado. Vai para o céu a bateria. Eu quero dizer que isso não adianta nada. Isso vai virar lixo. Vai para o céu. Aquele que tem as mãos separadas para a palavra. Então, irmãos, nós temos que aprender aqui uma lição nesse texto. que quando se leva alguém para a estalagem requer paciência, requer de nós amor, compreensão. Ser amoroso também é ser firme, ensinar o caminho, corrigir, ensinar. E o amor, ele não se manifesta em passar a mão na cabeça, olha, tudo que você faz está errado, mas está bom. Né? Que nem hoje eu cheguei para o Eric, né? Aquela voz branda, suave do pastor, assim, quando é que você vai ser aluno da escola dominical aqui? Ele olhou assim, oh! Vamos resolver esse negócio. Se você não estiver aqui, meia-noite eu vou lá na sua casa e viro a sua cama com você. Né? Eu brincando com ele nesse tom. Mas eu quero dizer para você que existem muitas pessoas mutiladas e que precisam do amor de Deus. Né? E que precisam da graça de Deus. Eu lembro que aquele homem, eu levei 4 meses com ele. Tá? A superintendente me excluiu do cargo de professor, mas não excluiu o meu chamado do céu. Né? Então, muitas vezes, a instituição, ela pode não entender certos passos. Mas, como diz aquele hino, né, que eu gosto muito, fale por mim, Espírito Santo, fale por mim, toque por mim, ame por mim, minhas mãos serão as tuas, sempre prontas a abençoar. Eu lembro da situação do Dieguinho que faleceu, que a gente acudiu ele aqui junto com vocês. Eu vi o testemunho da mãe dele, está registrado lá no Hospital Pequeno Príncipe, na ficha da assistência social. Ela disse, eu quero varrer a casa de Deus o resto da minha vida, pelo amor que os irmãos da igreja deram para mim e para o meu filho. Eu nunca vou me esquecer. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, né, que amar tem preço. Né? Quem é que já orou pedindo paciência? E se Deus vai provar, você como? Né? Quando todas as pessoas pacientes do lado, né? E daí você se ira, ah, vou fazer a oração de Elias, cai a fogo do céu e consuma ele, né? Não. O amor de Deus, ele transcende a sua vida. Sabe, irmãos, o amor de Deus põe as diferenças à parte. Eu quero dizer para você que não são os púlpitos de marfim adornados com cantoneiras de ouro que fazem diferença. Você pode sentar em cima de uma pedra, de um toco na beira da estrada, de um tronco, de um barranco, ou embaixo de uma árvore, mas onde você pregar ali cheio do Espírito Santo, ali será um trono de sabedoria, da graça e do amor de Deus, e que vai levar pessoas a conhecer o nome de Jesus. É isso que a palavra nos ensina. E Jesus deu essa lição para ele. E ele foi tão bonzinho ainda, aqui o empedernido fariseu, doutor da lei, e Jesus olhou para ele. E daí? Qual deles que foi o próximo? Ele ainda tinha o preconceito. Ele não disse o samaritano. Ele, na sua prepotência, disse assim, o que usou de misericórdia? E Jesus olhou para ele e disse, então vai. E faça da mesma maneira. Porque se você não fizer isso, você somente tem a estampa da figueira que tem folha. Que esboça uma sombra espiritual, mas não produz frutos. Não ensina, não edifica, não se envolve, não paga o preço. Né? E aí está uma das condições maravilhosas que nós temos que aprender. Eu lembro um dia com o Jean, lá no Vale do Ribeiro, nós estávamos fazendo um muro. Por isso que eu digo, Deus tem as pessoas certas. Deus tem chamados específicos. Nós afundamos as estacas para fazer as colunas do muro e choveu na noite, encheu de lama, todos os buracos. E eu digo, como é que eu vou entrar aqui? Aí eu olhei o Jean. Mas olha, está ali. O jeitinho que nós precisamos. Esse menino é alto, franzino e comprido. Ele entra aqui. Janzinho, já ouviu falar em ministério aquático, regado à lama? E ele com alegria deitou na lama com a panelinha, né? Nós cuidando para que a Laura não achar a panela, né? Porque senão ela ia pegar nós, né? E ele com a panelinha desentupiu os buracos da estaca, né? E eu vi ele num amor, num compromisso, deixando suas marcas. Porque ele não estava tirando só a lama. Ele estava sendo o construtor de um pedaço do reino de Deus. Amém, irmãos? Que essa palavra fique no nosso coração. E que essa graça de Jesus te acompanhe e lembre, ore para que Deus te mostre alguém necessitado da graça de Deus. E sempre traga alguém que foi vítima de assaltos. Às vezes, irmãos, existem assaltos espirituais, né? Você já foi assaltado espiritualmente? Muitas vezes, né? Eu lembro uma vez numa reunião que me deram uma profetada para mim numa vigília. E disseram para mim, servo meu, assim como Jonas na cova dos leões. Me deu um parafuso, eu fui olhar lá. Pô, mas é Daniel. Ainda a pessoa disse para mim assim, o irmão não recebeu o batismo com o Espírito Santo porque o irmão é muito gordo. Você é esse que não foi você, né, Elaine? Mas eu quero te dizer para você nessa noite, tá? O amor de Deus transcende fronteiras. O amor de Deus não se preocupa com as posições sociais. O amor de Deus, a cruz de Jesus, põe o catador de papel ao mais alto PhD doutorado de joelho da mesma cruz. E todos vão dar as mãos e vão confessar que Jesus é Senhor. Amém, irmão? Que essa palavra fique no nosso coração nessa noite, né? Perdoe esse meu jeito, né? Extrovertido, né? Descontraído. Às vezes até meio, né? Nossa, mas ele quebra todos os padrões. Eu quero dizer para você que eu não tenho padrão nenhum, né? A gurizada nos retiros fala para mim assim, tio Mir, vai ter um jantar que é disfarçado de mundo. Mas você já está bem original, porque você tem a forma redonda, né? Então, irmão, que a palavra de Deus toque o teu coração. Amém? Pode ficar em pé. Missionário Marcelo, vem encerrar o culto aqui, né?